Adoro, acionamento. 258. 6258, chame torre 1895. 95, boa noite, acionamento. Acionamento, 258, final da 10. Ciente, cheque trem autorizado, pouso 120 graus, 10 mais. Chamar baixar travado e pôs acionamento 250. Juliette. Autoridade esquerda, porta 1. Esquerda, Juliette, para o porta 1 no 805. É 258, solo 39, direita, táxi 121, décima 9. Direita 219, boa, acionamento 258. mil pés, 1019, livre LS X-ray. 2000 pés, 1019, aparecendo LS X-ray, boa, 9794. Salvador, boa noite, hoje não é 6258. 6258, táxi via Alfa, Chame antes da Juliette. Vou chamar antes da Juliette, eu chamo a minha 25. Paulo Salvador, Mike XA Golf. E Mike XA Golf, aguarde ainda para iniciar o reboque. Ok, obrigado. Direto, o Flamengo 25. Autorizado esquerda, portão 11. Esquerda 11, 25. Mike, é que você está autorizado agora, reboque na minha escuta, ok? Manobre o mais rápido possível. Positivo, muito obrigado. Boa noite, Tan 3891, identifique chegada Bom Fidessa 4 mil pés, 2019. 4 mil pés, na Bom Fidessa 3891. Nono 7, chegou no 7 no 4. Nono 7 no 4, chame torre no 895. 18, no 7, no 7 no 4. Você na frequência da torre ou pro Bom 7 no 4? 118.95 Salvador, boa noite, voo 7-1-4, passando, já no Baixada do Travado. 7-1-4, autorizado pouso, vento 120 graus, 10 nós, pista 10. Autorizado pouso, voo 7-1-4, 10. Sete no quatro, solo aos 48, direita, 129, senhor. Negativo, seu solo aos 48, direito, 29, senhor. Afirmativo. Afirmativo. Bono 714, livrou. 714, táxi Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chame Juliette, bono 714. Próxima Juliette, Bono, 714. Aguarde, o Mike, quer que você regolfe e mantenha a posição antes da interseção, ok? Enquanto o aeronave da Gol vai entrar pro portão 2. Positivo, aguardando o aeronave da Gol. 2714, ingresso à esquerda, portão 2. 2, 2714. Mike, que você pode continuar até o baixo 3. Positivo, obrigado. Empelou para 2000, aí está autorizado, ILS, está 32, toma 2. Salvador, uma boa noite, 73152, informação Charles, gate número 612, autorização Maceió. Ok, sente, pronto, cópia. Afirma, sim, no próximo cópia, 73152. Está autorizado o Marcel 330 na Perusque 58, decola da 10, curva esquerda, saída Puca, Jamo, transição Aracaju, aciona 5571 no controle 20, decima 8. Estado para o TAM, 3152, Maceió, nível 330 via Perusque 58, decola da 10 com curva esquerda, saída Puca, Jamo, Aracaju. 5571 no transponda e o estabilizado o ILS, o TAM 3891. 91 complete o ILS, chame torre 1895. 895. Torre Salvador, é o TAM 3891, passou externo, machado travado. Sente autorizado pulso, pista 10, vento 120 graus, 10 nós, 3891. Autorizado pouso na 10, o TAM 3891. no 805. Controle Salvador, azul 4060. Bom. 4062 da Azul, identifique chegada Mar e desça ao 060. 060 na chegada Mar, azul 4062. Rio 3891, Sol 02, direita Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, 3891. Prossiga. Mike solicita autorização de rebote. Portão 10, espaço principal para a área 3, posição 62. Gente, aguarda para o início do reboque.